205, serviço será terminado 5, 3 milhas do oeste do Oeste Salvador, chame Ilhéus na frequência 120.1. Controle Salvador. 5447, decolou os 42, chame controle, bom voo. A gente vai chamar o controle 1208. Muito obrigado, senhor. Boa tarde, bom serviço. Controle Salvador, boa tarde. Trip 5447. Xanaima 310, controle. Paulo Salvador, TAM 3283 para autorização Maracaju. Xanaima 320, senhora, identificação, chegada a mar e desça e mantenha nível 060. Identificou 060 na mar, 6320. 5467 é o código transponder no 208, é a frequência do controle. Ambiente 190, decola da 10, Pucajã, Maracaju, decola com curva esquerda, 5467 no transporte, controle de saída, 120.8. Cotejamento correto, me chama quando pronto para o push no 3. Salva da Passarela 2230 com 47 no POB, alternando Salvador 440, dá pronto pro táxi. Contorno ao pátio Índia em Alfa e quando no ponto de espera 118.95, altímetro marca 1010. 118.5 no ponto de espera, pátio Índia em Alfa 2230. Já, com 394. Bruno 394 pro Galeão, mantendo escuta em guarda-cópia, por gentileza. Tá aguardando, quase saída, por favor. Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge, já. Oxalé 63 no 5, condicionado. Após a passagem da terra da Passaredo, ingressa via Juliette por 8. Alternativa, após a terra da Passaredo, ingressa Juliette para 08, 63 no 5. Solo, Salvador 35490. Do solo contra o sul, Mike Charlie Juliette. Certo. 5490, confirme o seu estimado para decolagem, por gentileza. Aloysio 5. Zuma 5 da próxima, ok. Mantenha me escuta, assim que eu receber seu plano, eu pago a autorização. 5490. 394, pronto, cópia. Vamos. O voo no 600 está pronto para pushback tramete no portão 5. O voo no 600 está condicionado. Assim que o tráfego da Oxané passar sua retaguarda, está parqueando para o 8, está autorizado o push no 5. Após o tráfego da Oxané, puxa o voo no 600. O quadro está autorizado para o Galeão, 360 nível, decola da 10, saída da El Leda Bridge, onde intercepta Pesulu no 0, Smap, Lufto, Barbacena. 5457 é o código transponder, 120, decimal 8, é a frequência do controle. Autorizou o 360, decola da 10, da El Leda Bridge, 5457 transponder, 208 é o controle e a rota é o Pandro. Cumprindo o perfil da mão, você vê. Pronto, espera da 1-0, passareiro 2-2-3-0. 2-2-3-0, ali na cola, pistão 1-0, vento 100 graus, 1-3-9. Ali na cola, 2-2-3-0. Você está efetuando o perfil da saída da mão. Confio, senhor, é radial 320 aqui pela nossa navegação, nós estamos cumprindo o perfil. Estamos na proa de Momo agora. Sai da Momo, Cogbo direto. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5503 em transponder 1208, a frequência do controle. Injetor 0200 para patrulha. Não, não. Sai da Momo, Cogbo, após direto. Decola da 10 com curva esquerda. 5503 em transponder 1208, controle 5490. Ok. Qual é a sua posição? 23. 320. Boa de tapa, está presente na 320. Prossiga. Descoordenação. Equipe Charlie Juliette, corredora Serra, Ponte Fora da Barra, 1 no meu país. 4, sente informação, ativo Romeu. Gol no 924, prepara Pucaracaju, por gentileza, aguardando cópia. Pucaracaju, sente a terceira autorização, 924. Equipe 5595, reduz a velocidade para 220 mais. Reduzindo 2209 para 5595. Salvador, vou no 333 para Gol no 333 para Congonhas, mantém a escuta guarda cópia número 2, prepara da Elle da Bridge. Da Elle da Bridge, aguarda a cópia 3x3. 230. Passeiro 2230, contato radar saída Arbor, suba para o nível 180. Atenção, 180 na Arbor. Passeiro 2230. Desce para 4.000 pés, ajuste no 009. 4.000, descendo 3595, ajuste no 019. 34, ponto cópia. Autorizado para Maceió, 350 ao nível, decola da 10, sai da Pucaracaju. Após decolagem, curva esquerda, intercepta por risco 58, prossegue conforme rota. 5456 no transponder, no 208 é a frequência do controle. Cruzado com 4350 Maceió. Decola da pista no 0, primeira curva esquerda, Pucaracaju. 5456, código transponder. 120, decimal 8, é o controle de saída. E a rota plano de voo, Upper Whiskey 58, ou 1924. Quando já mete com o Renato, me chama quando pronto para o push no 4. Pus quando pronto para o 924, muito obrigado. Gol no 333, pronto, cópia? Pronto para cópia, não. Está autorizado para Congonhas, nível 360, decola da 10, saída da Elleda Bridge, onde intercepta o Zulu no 6, Brava até o Zulu 3. Aciona 5476 no transponder, no 208, é a frequência do controle. Sim, está autorizado para Congonhas, nível 360, roda a pista no 0, saída da Elleda Bridge, Pois 3 Bridge, aperto Zulu no 6, Brava até o Zulu, então DCC 3. O transponder é 5476 e o controle 120.8, gol no 333. Quando já mete pro reto, chama quando totalmente pronto pro push no 10. Chamará quando pronto no 333. Na 3216 na escuta? O 5447 a 13 DME e vai passar agora nível 100. Sim. 5595, desça para 2000 pés, ajuste no 009. 2000 pés, ajuste no 009, meio com 5595. Flip 5595 para o localizador, curva à direita, proa 120. Curva 120, confirma. Corrigindo para o localizador, curva à esquerda, proa 060. Correção, direita 060. Direita 060, Flip 5595. Carajão 8, foi coordenado, mantenha o perfil da saída aguardando transferência. Localizador Trip 5595. Ciência. Chame 320, chame Torre 19895. 18, 11. Pode confirmar a frequência? 11895. 1895, grato. Oi, Salvador, boa tarde. Chame 6320 no localizador. Boa tarde, chame 320, pode baixar o trabalho. Reportarão 6320. Valeu, Trip 5547. Prossiga. Se possível, senhorita, voar direto Barreiras da Presente. Sim, saguagem de coordenação 5447. Aguardar 5447. Autorizado, está 3205, para prática. Táxi está 32 no meio com 154410, alternando João Pessoa. Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1009. 9, ponto de espera 1995, está 3209. Vovô 1600, até o próximo táxi, OB 163, Maceió, 2 horas e 39 de autonomia. Entendi, 163, 2 horas e 39, confere? Confere. E segue em frente, Índia Alfa, no ponto de espera 118.95, altímetro marca 1009. 1895, ponto de espera, trajetão 1600. Carajão 18, serviço será terminado 50 milhas sudoeste de Salvador, chame Léo em 1201. Carajão 18, cumpriu o controle. Serviço será terminado 51 milhas sudoeste de Salvador, chame Léo em 1201. Está com alarme. Está incomodando muito, a companhia entrou em contato com a Israel. Como é que vocês podiam dar uma força aí? Porque está difícil o pessoal chegar aqui para dar um jeito. Vou contactar o mesmo, mas os mesmos também monitoram a nossa frequência. Ah, então tá bom, obrigado. Por nada. Tá 3283 para o pushback e acionamento, tá na posição 3. Tá 3283, vai manter a posição, vai aguardar. Tenho uma aeronave da companhia em push no 11. Para não preteria mesmo, mantenha a posição e aguarda, por gentileza. Está na sua escuta. Torre Salvador, boa tarde, Trip 5595. Full ILS, baixar travado. Boa tarde, Trip 5595. Vento 100 graus, 11 nós, aguarde pista livre. Guardar pista livre. Era o seguinte, o barulho vai continuar até que o senhor saia, porque só quando o senhor sair que a manutenção pode ingressar. Ah, tá bom, obrigado. Por nada. Por 4.0, tá 3.2 no meio. Confirme. Então, boa tarde, mulher. Salvador, tá 3.2 no meio. Boa tarde, 3.2 no meio. Mantenha o ponto de espera de aeronave nacional. Mantém. Você não é 6.2.0, só lote 7. Não entendeu a informação, né? 3.2.0. Seu solo foi ao 5.7. Libera a direita e chame 1.2.1 na decimal 9. 2.1.9, 3.2.0. Salvador, San 3805, está pronto para o táxi. 155 a bordo, alterna Galeão com 4 horas. Contorna o pátio Índio em Alfa e quando no ponto de espera em cima da torre, 118.95. Pode me marcar 1009 agora. Mete 1009, Índia Alfa contornando o pátio após 895 torre, San 3895. 3805, obrigado, bom dia. Bom dia. Solo Salvador, boa tarde, Oxenar 6320, visão na sua escuta. 6320, prossegue via Alfa, me chama antes da Juliette. Alfa, vai chamar antes da Juliette, 6320. Solo, voo 1924, está pushback sanamento, estamos na posição 4. 1924 é o número 2 nesse setor, vai manter me escuta e vai aguardar, por gentileza. Previsão de 5 minutos. Previsão 5 minutos, 1924. Patrulha de Salvador, boa tarde, Azul 4196, com Ramel. Azul 4196, boa tarde, Luciano, identificação autorizada chegada Marida, presente, voe na proa de TAP, desça e mantenha nível 050. Ativo, identificou, tá bom, de TAP, desça no 050, Azul 4196. Patatatá, Oscar November Eco, Oceano, identificação autorizada chegada à mar e desça e mantenha nível 070. E 2 no meio, autorizado a linhar e manter. A linha mantém, tá 3-2, no meio. Recife, 12545, alterna 12685. 12545, alterna 12685. Sim. 62, 5595, solo, ou 600 do Lula. 121, direita 121, decimal 9, 3595. Para 220, passou 220. Bom, que seu número 4, qual é o número 3 na aproximação? Sim, número 3 na aproximação. 1600, pode esperar na 10. Ali mantém, 1600. Ali mantém, 1600. Na estante, 1394. Tá 3203 na escuta? Três, na escuta. Prossiga. Ok, iniciou, chame táxi. Golo 394. Sente. Pushback e acionamento portão 9, aporte para o táxi. Porém, será o número 3 para o táxi no ponto de espera. Temos dois tráfegos no setor norte do pátio e já estão aguardando o pushback, ok? Aldas 230. Azul 4196, tráfego 12 horas, 2 anomilhas, 1 posto, cruzando nível 140 para 1180, Alfa Tango 72. Assistente, o tráfego não é de queijo, Azul 4196. Já estava aguardando para iniciar o pushback. Solo, hoje é 6213, está na remota 13, pushback e acionamento. Gente, aguarde para puxar e acionar no setor. Temos 137 da Gol, a cauda no Porto 9 já solicitou puxar. Será o número 2 do setor para puxar. Número 2, 62. Gol 1924, na escuta? 924, escuta, prossiga. Airbus 319 da TAM a cauda, já terminando o push. Assim que o tráfego iniciar o táxi, coordena a equipe do solo, reporte para iniciar o táxi. Gente, após a passagem da aeronave que iniciou o táxi no site, está agora terminando o pushback, está na escuta do táxi, segundo 924. Salvador, TAM 32, 16, passando 1500, acessar a 370. 32, 16, contato radar, sabe, saída Momo, suba e mantenha 370. Momo, 370. No meio, desça para 3109. 3109, azul 41 no meio. Castor 20, desça e mantenha 4000 pés, ajuste no 009. Controle da 32 no meio, posição exigida para o 035, prestar informações. Tá 32, 16, direita, proa 035, prestar informações. Gente. Tá papo Oscar 9 em Dereco, reduz a velocidade para 2209. Tá 3205, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Alinha mantendo a 10, tá 3205. Azul 4116, desça e mantenha nível 060. Confirmando para Azul 4116, 060? Afirma, apenas para cruzar o tráfego, que está na posição de 9 horas, 123 milhas, cruzando nível 050 para 4000 pés. Um eco 120, se ultrapassar ao mesmo. Já ativa, Azul 4116, então 060. Pastor 20, vetração para sequenciamento, curva esquerda para o 090, limite ao localizador. Azul 4116, desse mantenha nível 050. Mantenha 050, azul 4116. Pastor 20, desça para 2000 pés, ajuste permanente. 3805, tem nível de decolagem, vento 100 graus, 1 ou 2 anos. Nível de decolagem, tá? 3805. Controle, ligou no 600, decolou na sua escuta. No 600, contato radar, saída Pulca, subiu para nível 370. Pulca 370, por no 600. Correu, papapá, mais flat, Romeu. Prossiga, Romeu. Está levando a estrada no Pouco, senhor, lá com proa de Pirajá. Tem aqui então, pro Noroeste, agora transferência de comunicações, Romeu. Aguardo, Romeu. Chame pro táxi, 63, correção, 62 ou 3? Taco zero após o gol, chama 62. Salvador, esse é o Chanero 6315, formação terra, autorização Guarulhos. 6315, Guarulhos, Serra, confere, altímetro no 009, já temos aprovação, número 1 para 4, aguarde um instante, por gentileza. Aguarda, 6315. Para o táxi é o gol 1394, está com um total de 164, autonomia 3:52, Campinas. 1-64-352 Campinas, táxi autorizado até o através do portão 05, observará o 37 companhia estampado de Varig, siga o tráfego, ponto espera 10, torre 1895, altímetro 10, 19, boa viagem, gol 1394. 1945, até através dos 5, está ciente da data da companhia. Quanto espera, 1895. Boa tarde, obrigado. Tarde. Sim, já foi no final para pouso, mais de 10 momentos. Vamos manter sobrevoo na região de Pirajá e reportar, vai reportar levando o setor. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3805, cruzando 1600 pés. Pastor 20, para o localizador, curva à direita, pro 080. Direita 080, batendo 3000, passou 20. Papa Papa Oscar, November Echo, desça para 3.000 pés, ajuste no 009. 3.009, Oscar 9. Estou 2.0, desça para 2.000 pés, ajuste permanente. Passou 2.0. Controle Salvador, tá 3805, boa tarde. 3805, boa tarde, contato radar, saída da El, suba para o nível 340. 340, autoriza por onde, Leda? Autorizado, Leda da presente. Leda da presente, obrigado. Sérgio Romeu manterá 500 pés? Firmo, tá 500 pés, cara. 500. Encha. Dia, bom trabalho. Salve 3540 para posicionamento, faz 3. 5490, reporte pro táxi. Reporta lá, 5490. Papa Oscar, November Echo, para sequenciamento, curva à esquerda para o 020, limite ao localizador. Esquerda 020, limitado pelo bloco de Oscar. 124 a linha e mantém pistão 0. Mantém pistão 0, mais 24. Então, 3216 da presente, vou indo para o 045. Chame Recife na frequência 12545, alterna 12685. 045, qual é a frequência? 12545, alterna 12685. 2545, 12685. Dado iniciar o acionamento e puxa, portão 10, chame para o táxi. Vai acordar a sua equipe do Sola, atentando ao pushback do Airbus da Viaca, sua direita, que nem sua remota. Caso tenha condições de simultâneo autorizado na sequência, se não tiver, após o tráfego livre. Sim, se tiver condição, inicia simultâneo, se não tiver, após a passagem da aeronave da Viaca, inicia simultâneo. 1-3-3-3. Azul 4-6, complete final, chame torre 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, azul 4-9-6. Trastorno 2-0, autorizado LS, reporte estabilizado. Porta estabilizado, vem LS, trastorno 2-0. 3-9-4, ponto de zero, só. 1-8-0. Sim, se grava. Papa Papa Oscar, November Echo, reduz a velocidade para 1-9-0-9. 1-9-0, 1-9-0. 1-9-2-4, em nível de decolagem, pista 1-0, vento 90 graus, 10 nós. Nível de decolagem 1-0, 1-9-2-4. Azul 4-1-6, continue a aproximação, agora de pista livre, vento 100 graus, 10 nós. Mete azul 4-1-6, passo para o travão. 4:30, Salvador. Táxi autorizado em frente, reporte para ingressar. Compate 1, trip 5490. Reporta lá, 5490. 1-2545, alterna 1-2085. 2-5-4-5-2-8-5. Passa para o Novembro para localizador direita 085. Para 60 via posição bridge upper Zulu 16, restante conforme rota do plano de voo. Decolagem pista 1-0. Mantenha